Mas quem é que lhe deu autorização para acender as minhas velas? Velas de antes da guerra e de quando eu era pequeno. Uma árvore de Natal sem velas acesas seria como se em Versalhes, nos dias das grandes águas, não estivessem para abrir as torneiras. Oh! Um charuto. Como? Oh! Não lhe ofereço um charuto. Vai, com certeza, fumar um depois da consoada. Mas eu cá gostava de fumar um antes. Não tem de pedir desculpa, ainda por cima. Tem um ar muito bom. E repare bem que eu não teria, num dia como o de hoje, a indelicadeza de lhe recusar este charuto. Mesmo que o senhor levasse a indelicadeza até ao ponto de não me oferecer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! Não tem de pedir desculpa, meu amigo! Meu rico amigo! No entanto, conhecemos há pouco tempo, mas é incrível como se parece com montanhas de gente que eu nunca vi. Oh! Oh, o quê? Que linda caixa de música! Oh, a minha caixa de música! 25 de dezembro de 1896. Está gravado e nunca, está a ouvir, nunca lhe dei corda. Não gosta desta música? A questão não é essa. Mas se se dá corda muitas vezes, um dia a mola parte-se. E se não se der corda nunca? É uma música que se conservará durante dias, meses, anos, séculos, para a posteridade. Esta caixa, volto a pegar eu nela. Vá-se embora. Saia, está a ouvir? Sair? Parece-me é que são horas de começar a pôr a mesa. Oh! A mesa não é grande, mas é redonda. Apertamo-nos um bocadinho. Apertar-se um bocadinho? Mas nós somos só dois e você está a mais. Claro, o senhor vive sozinho. Mas seremos vários, pois estou à espera de gente. Está à espera de gente? Ah, não é assim muita gente. Pode estar descansado. A minha familiazinha, simplesmente. Olhe, cá estão eles, precisamente. Feliz Natal, Natal, Natal, Natal. E feliz... E feliz Natal também. Oh, brinquedos, brinquedos. Os meus brinquedos. A locomotiva. A minha locomotiva dos meus 12 anos. 25 de dezembro de 1903. Está gravado no tender. E há uma cama bonita. Não vão dormir na minha cama. Acaso lhe estou a perguntar se vai dormir debaixo das pontes? E então eu? Onde é que eu durmo? No quarto da criada, ou dos hóspedes, se preferir. Mas os vidros estão partidos. Nada mais fácil de arranjar. Vá, todos ao mesmo tempo que eu. Ó vidraceiro, ó vidraceiro, ó vidraceiro, ó vidraceiro. Estava a passar por aqui. Um copo de champanhe. É bom, o champanhe. E depois é prático. Para o bordeus tinto, ali o senhor escondeu o sacarrolho. Ai, ai, ai, ai. Estou a ficar sem ar, ar. Desculpe-nos, não valia a pena incomodar-se. Para ter um pouco de ar, nada melhor do que vidros partidos. Socorro! Ajuda! Agarrem aquele ladrão! S-O-S, S-O-S, O-S, O-S, S-O-S, não sei quê. Polícia, socorro, agarrem que é assassino. A fogo! Um louco, um louco, um louco, é um louco! Vamos lá, vamos lá. Numa noite de Natal, uma barulheira destas fora de horas. Impensável. Por causa de um louco. Mas quem é que chamou? Onde é que está o louco? Eu. Ah, é o senhor. Fui eu que chamei. Um louco, um assassino, um ladrão e por aí fora, enfim. Ai, peço desculpa. Ponha-se no meu lugar, eu... S.O.S. S.O.S. Enfim, enfim. Ai, já nem sei o que estou a dizer. Se todos os loucos soubessem o que dizem, ele é perigoso? Ele? Mas é o melhor homem do mundo. De coração nas mãos. Uma hospitalidade de escocês. E para não lhe esconder nada. Pois olha, se fosse aqui a casa do Nosso Senhor, não estaríamos melhor. Um bocadinho de champanhe? Não diria que não, mas vim em serviço. Em serviço, é claro. Olha, leva a garrafa. Mas está vazia. Acredite que aquele não lhe a teria dado se estivesse cheia. Tem de o desculpar. Não está no seu juízo perfeito. E chamam isto hospitalidade de escocês. Oh, justiça imanente, o que estás tu a fazer? Chamo a polícia, chega e parte, sem perguntar nada. O que é que quer? É uma questão de delicadeza. Não foi convidada. E depois, cá entre nós, meu bom, meu rico amigo, confesse que não tem todos os dias uma festa como esta. Olhe, estão a pôr a mesa. Uf, sei que não é costume comer na loiça da casa. Uf, pronto, vou comer no chão. Uf, e com apetite, se me deixarem arrumar com cuidado os ossos no tapete. Uf, uf. Está a ver, ele não é arrogante. Chega! Chega! Parem com a música! Tiraram-me o apetite. É tarde e eu estou a cair de sono. Vão-se embora! Vão-se embora! Vão-se embora! O que é que ele está a dizer? Está a cair de sono. Está a expulsar com antecedência os sonhos maus. Vamos expulsá-los com ele. Vão-se embora, sonhos maus deste bom homem. Vão-se embora e deixem-me dormir sossegado. Assim ele deixa-nos cear tranquilamente. Pelo menos ganhamos isso. Amanhã haverá a luz do dia para o pequeno almoço dele. Oh, estou a cair de sono. Isso já se percebeu. Mas não quero ir-me deitar. Quero ficar a pé, estão a ouvir? Ou sentado, porque estou cansado. Parem com a minha caixa de música! Ou a minha música vai estragar-se. Pronto. Vá lá. Seja sensato. Tem de dormir. Ou então, vem aí o homem do saco. O quê? Pervoices dessas. A um homem da minha idade e com o valor que tenho. Digo-lhe que vem aí. Vá. Todos ao mesmo tempo. Homem do saco. Homem do saco. Homem do saco. Homem do saco. Chamaram-me. Onde está a criança? Para não lhe esconder nada, é uma criança já com uma certa idade. Pois é, uma grande criança mesmo, pelo que estou a ver. E não quer dormir este querubinzinho. Não, o querubinzinho não quer dormir. Vamos lá ver. É o homem do saco que está aqui, com areia no saco. O que é que preferes? Tenho areia fininha, tenho areia molhada, tenho areia para pastéis, areia do deserto e areia para as ampulhetas. Estou a ver o que é. Parece muito cansado. Se calhar é para um último sono que vocês me chamaram. Oh! Nesse caso, não vale a pena gastar dinheiro. Se tiverem uma boa casa, para que é que serve um coval de família? Quatro sacos grandes de areia, dois sacos. sacos grandes de terra e está feito. Para que fazer despesas inúteis quando podemos adormecer em casa, em família? Vá-se embora! Vá-se embora! Rua, saia, expulse! Sonhos maus! Sonho mau? Podia ser delicado, garoto. Tem de o desculpar. Ele não está no seu juízo perfeito. Mas eu estou no meu juízo perfeito. E percebi. Chega. Peçam-me desculpa por me terem feito vir. Não tenho mais nada a fazer aqui. Pronto. Agora há fogo. Vamos lá. Fogo. Mas que ideia é essa? Foi simplesmente o homem do saco que acaba de desaparecer numa nuvem de fumo. Têm de concordar, apesar de tudo, que foi uma maneira um tanto arrogante de se despedir. Este triste indivíduo tirou-me o apetite. Mas o senhor já não tinha fome. E você, animal, para que é que se está a meter nisto? Estou a meter-me na conversa. Já chega! Há momentos em que já não sei o que estou a dizer. E, no entanto, digo o que sei. Enfim, sei o que falar quer dizer. E estava a dizer. Estava a dizer. E, no fim de contas, sou eu que tenho a culpa de me ter esquecido. E, apesar de tudo, permitir-me-ão que acrescente. Vá lá! Provem-me o contrário, se forem capazes. Se acham que tem graça não ter fome quando se tem meios para comer. Um bocadinho de música, por favor. Ah, sim, mas é facílimo. A caixa. Não! O rádio. Também é uma caixa. Não vamos discutir só por causa de uma tampa. Bonito. É agradável como tudo, esta musiquinha de nada. Uma coisinha fresca, arrebitada, elegante, levezinha. Quem dorme come, um comprimido de quem dorme come para os subalimentados. Não é preciso cozinhar, você dorme e sonha. Quem dorme come, nem os sinos todos da Sé o conseguem acordar. Bonito e muito interessante. Quem dorme come. À venda em todas as farmácias de qualidade. O sono do justo e o apetite do comilão. Económico e agradável. Para os economicamente débeis, a vitamina A, B, C, D, a panaceia universal. Quem dorme come, quem dorme come, quem dorme come, quem dorme come. Experimentar é adotar. Quem dorme come. Nunca experimentou? Mas eu não sou um subalimentado. Claro. Mas esta noite está em jejum e devia experimentar. É maravilhoso. Tome lá. Os nossos mantimentos para uma semana. Para o miúdo, a minha mulher e eu. É o nosso regime lácteo. Tome lá um. Desculpem de mais uma vez me meter na conversa. É o instinto. É isso. Tenho o instinto da conversa. Pois olha, para não vos esconder nada, mais uma vez, tomei um comprimido e sonhei. Com carninha, é claro. Não, tinha um colar de flores e brincava nos jardins suspensos. Eu sonhei com uma linda da gata e não lhes conto mais nada. Eu sonho sempre que somos muito felizes. Está a ver? Não, não estou a ver nada. Um jarro. Um copo. Os animais vão logo. Vai ver. Mas não quero. Oh, se se fizesse o que se quer na vida. Sonhei que me invadia desta gaiola e que visitava Paris. E eu sonhei que a minha gaiola era um queijo e mental, para ser mais preciso, primeira qualidade. Está a ouvir? Vá lá, não se faça rogado. Pronto, é só para vos agradar. Assim mesmo, em boa hora. Não se podia recusar isto. Está a ver, meu amigo, meu rico amigo. Não cheguei à sua casa de mãos a abanar. E vá lá. Largueza, largueza, hoje é dia de festa. Não faça cerimónia, faça como se estivesse em sua casa. Toma a caixa inteira. Vá lá, não grita assim. Não está no dentista. A caixa de música. Ai... Estou a adormecer, mas não estou a ver grande coisa. O mais certo é nunca ter visto nada. Mas não perca a paciência. Talvez sonhe com coisinhas sem importância. Olha, está a ressonar. Bom sinal. Se está a ressonar, é porque está a dormir. Levem-no para a cama. Onde é? Olha que pergunta. No meu quarto de hóspedes. Mas os vidros estão partidos. E sou eu que tenho a culpa? Tapem-no bem. O frio pode acordá-lo. Está a dormir como um justo. Não vai ter filho. Pusemos-lhe 6 cobertores. Tinha 2 dúzias. E a noite está estrelada. Amanhã, à luz do dia, e o vidraceiro há de voltar. E agora, apostos para a consoada. Mas não vamos gastar mal os mantimentos. O nosso generoso amigo e mecenas vai dormir pelo menos uma semana e nós podemos festejar aqui o ano novo. Bom serão, boa noite. A mesa está posta, o pano pode cair.